ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Treze horas e um minuto aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso, um abração aqui pro pessoal, né? Voltando a lembrar que o pessoal da Sociedade Santo Antônio, a nossos ouvintes aqui, a Roseli e a Luzia, né? Também trabalham por lá, estão acompanhando aí a nossa programação, um abraço especial para vocês, viu? Valeu pela audiência. Chegou a hora de conversar com o pessoal da APARG, que é a Associação Regional de Passarinheiros em Guaxupé. Estou recebendo aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM o Nelson Aparecido Correia, que é o Nelsinho, e também o João Pires Júnior, que é diretor de Patrimônio e Comunicação. O Nelsinho é o tesoureiro dessa associação. Eu acompanhei pelo Facebook, vi lá a APARG, me interessei pelo assunto, fui pesquisar e vi como esse pessoal é sério e é bem organizado. E por isso a gente convidou eles para participarem aqui do programa. Tá bom? Vamos lá primeiro aqui o nosso bom dia pro Nelsinho. Vamos começar pelo Nelsinho. Tudo bem, Nelsinho? Boa tarde. Bom dia, não. Boa tarde. Tudo bem uma hora. Com você. Boa tarde aos ouvintes. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Nelsinho? Prazer é nosso estar com vocês. João Pires, que é diretor de Patrimônio e Comunicação. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no programa. E para tirar alguma dúvida, então a gente está aqui à disposição. João, você estava me contando aqui, a gente entrando no ar, que tudo começou, a APARG começou no quintal da sua casa, vai dizer, mais ou menos assim. Isso foi em novembro de 2007, vai fazer 10 anos, e a gente tinha vontade, era um sonho da gente que é passarinheiro, que fizesse uma coisa organizada dentro da lei, né, que isso é muito importante, que tivesse um respaldo do IBAMA, né? Então, a gente reuniu na minha casa, tomando um café, e vamos montar uma associação. O Nelsinho ele é casado com uma prima minha, então a gente tem muito contato. E partiu de nós dois, falando que tinha vontade de ter uma associação. E tomando um café lá, vamos pôr isso em prática. Aí fomos ver o que precisava, estatuto, para poder montar a associação. E fomos atrás dos papéis, que atrás do IBAMA, para ver o que tinha que ser feito para sair a associação. E tá aí, vai fazer 10 anos. Mas vocês tinham alguma referência, alguma outra associação em que vocês se inspiraram? Vocês já participavam de campeonatos? Não, nós participávamos de campeonatos, mas a gente ia, Ribeirão, Araras, Franca, Batatais, fora de Guaxupé. Né? Isso. Aí a ideia foi montar aqui, pro pessoal daqui participar. Da nossa região, né? Porque nossa região não tinha até então. Aí pegamos e com muita organização, empenho, pegamos e fomos atrás de toda a documentação que o IBAMA exigia. Não é fácil. Não é fácil. Tem muita burocracia. E graças a Deus, já vai fazer 10 anos, a gente está aí, a ARPAG, né, que é a associação, a gente tem os associados, não são muitos, aqueles que querem criar legalmente tudo dentro da lei, é os que tá seguindo a gente. E a gente presta conta de tudo, a gente faz os torneios, então a gente procura dar todo o respaldo a eles também, né? A maior dificuldade é essa, João, que infelizmente muita gente não segue essas leis e acaba não podendo participar da associação? Justamente, porque hoje para você ser associado, você tem que ser, primeiramente, cadastrado no IBAMA, né? Você tem que ter um cadastro dentro do IBAMA, você paga anual, né? Então você tem que ter em dia, não pode atrasar com o IBAMA, é uma parcela anual. Então você tem que estar com todos os requisitos que o IBAMA pede para você ser um criador amador, porém legalizado. Tá, por que amador? Amador, porque hoje tem duas classes, é o amador e o comercial. O comercial é aquele que cria para revender, e isso com respaldo do IBAMA, né? Que são cadastrados no IBAMA, eles podem emitir notas fiscais para poder comercializar o passarinho. A gente, sendo amador, a gente não pode comercializar. Entendi. Eu quero participar do campeonato, então. Eu tenho que buscar um comercial, um cara que faça comércio ou não. Como é que faz para participar? O criador, quem tem aves adquiridas de criador comercial, eles não podem participar de torneio amador. Só para torneio comercial. É uma outra categoria. Outra categoria. Agora, se a pessoa, eu tenho várias aves que eu adquiri de criadores comerciais, eu coloquei elas no meu plantel. Entendi. Aí elas podem participar de torneio. Se você quiser ter uma ave na sua casa, você pode ter uma ave. Hoje existem vários criadores comerciais de todas as espécies. Você tem papagaio, tucano, arara. Você pode comprar e ter na sua casa. Só que você não pode sair de dentro da sua casa com essa ave. Entendi. Tá? Aí então você não pode participar dos torneios. O negócio é sério. É muito sério. É sério. E há 10 anos vocês estão nessa luta? Há 10 anos. De onde vem essa paixão? Como é que isso começou? É uma paixão como outra, né? Uns querem jogar bola, outros querem andar de bicicleta. A gente gosta no final de semana pegar uma gaiola e ir para um torneio, né? Então é a paixão que vem, acho que desde criança, a gente nasce com isso no sangue, né? E a gente gosta de ter o prazer de você ter uma ave em casa. Se criar bem criado, bem tratada, porque hoje tem essas espécies soltas na natureza, já tem algumas que estão em extinção, e você vê aí jogando muito veneno nas plantações, vão matando, vão acabando, e as de cativeiro estão lá, a gente dá todo tratamento que ela merece. A gente tem uma ave como um ser da família, né? Um serzinho, a gente tem um amor neles, mesma coisa que a gente tem nas minhas filhas, eu tenho nas minhas aves. Mas vocês também são muito criticados por manter o pássaro em cativeiro. Com certeza, né? Mas às vezes são quem critica, às vezes não conhece o nosso trabalho, né? A ave tem que estar na natureza. Tem que estar na natureza, tá bom, vai manter. Mas vem cá, vai passar um veneno, um remédio num café, numa cana, as coisas. E as aves? Como é que fica? Então a gente vê muito por esse lado. Mas eu acho que quem critica é porque não conhece de perto o nosso trabalho. Só complementando o que o João falou, tem estatística de que uma ave solta, ela vive de 3 a 5 anos na natureza. Existem os predadores e outras coisas que influenciam. Os venenos. Eu acho que é uma. E no cativeiro, uma ave dessa sobrevive de 15 a 20 anos. As nossas gaiolas são gaiolas voadeiras. As nossas gaiolas são gaiolas de 2 metros para o passarinho voar. Ele tem que fazer exercício, ele tem que voar. Entendi. Então, por isso que ele aguenta esse tempo todo. Chega a viver esse tempo todo que você falou. E alimentação, né? Uma alimentação balanceada, né? Para o pássaro, de sementes, rações estruzadas, que realmente ela tem tudo, probiótico, tem tudo que um passarinho precisa, que às vezes ele não acha na natureza. E não mais tá as achando. Frutas também. Né? Fruta, verduras, tudo fresquinho. Então, água para tomar banho, uma vitamina na água, um vermífugo na água. Então, a gente vê. Hoje, agora em Guaxupé. Tem laboratórios e tem uma veterinária exames. Tem uma veterinária, a Esther, até quero mandar um abraço pra ela, que ela é especialista em silvestre. Sim. Então você chega lá, você deixa um pássaro ou qualquer aves silvestre. Sobrinha do meu amigo Zé Renato, lá de Itapirativa, em breve ela vai estar aqui no programa para conversar com ele. Então, hoje, às vezes a gente vê que a ave não tá legal, que a gente conhece o comportamento dela. Você já pega e leva pro veterinário. Ela vai lá, vai ser vai passar pra parte clínica. Vai ficar hospedada. Hospedada, também. Exatamente. Tem um hotel pra ela. A gente também paga diária pra ficar lá, pra sair a raio-x, tratamento a laser. Hemograma, tem tudo. Cuidado muito especial. Muito especial. Até porque o valor dessas aves que vocês têm é muito alto. Pode ser. Não só financeiro, como sentimental. Emocional. Sentimental, né? Justamente. Valor mais assim, sentimental, porque financeiro. O Nelson, eu conversando com ele essa semana, ele me disse que foi viajar semana passada, né? E aí, no lugar que vocês foram, como é que é a questão do apartamento, Nelson? Como é que ficava dividido lá? Então, nós fomos em Vespasiano. Foi eu e um outro colega. Eu participar do campeonato nacional, só para o pessoal entender. Fomos no campeonato nacional. O campeonato nacional é igual de futebol, tem um calendário e você segue as etapas. Então aí nós ficamos lá, nós hospedamos, o passarinho ficou num quarto e eu e o outro colega no outro, nós dois juntos, e o passarinho só pra ele. Eu fui num torneio lá em Nova Serrana, nós chegamos aí, eu reservei só um quarto. Aí cheguei lá, falei pra moça, tem outro apartamento, vá, que eu quero um outro apartamento que é pro passarinho. A moça começou a rir, falou, você é louco? Aí qualquer pessoa aí, eu dou risada. Aí ela começou a rir, falou, poxa, mas existe isso? Aí não tinha, só tinha um quarto com banheiro coletivo. Eu falei, o passarinho fica no apartamento e eu vou lá pro quarto coletivo. Esse pra é você cuidado. Ver isso o cuidado que a gente tem. É pro bem-estar dele, pra ele não se estressar, né? Porque às vezes você quer assistir uma televisão, você quer ligar um som, tudo isso não é legal pra ele. Então você deixa ele quietinho, já que você tá viajando, você tá tendo a despesa de viagem e tudo mais. Então por que não deixar ele tranquilo, ele tá bem, pra ele no outro dia ele ir bem no torneio, né? Então, hoje... E qual que é o nível das aves aqui da ARPAG? Hoje no cenário nacional, já que vocês participam de competições nacionais, a gente está disputa nas cabeças lá, não, sim ou não? A gente está começando a... O ano passado nós disputamos um, nós ficamos em terceiro lugar nacional. Né? Uma ave de um dos associados nossos. E esse ano ela está em segundo lugar. Então é uma ave realmente. Ah, é um passarinho muito cantor. É espécie que é. Ela é top. Trinca-ferro. Isso. Ela é top. É uma ave diferenciada. Por isso que ele fala: viaja, ele merece todo um apartamento só pra ele. É porque ele realmente ele é diferenciado, ele é acima da média. Por esses campeonatos, quais espécies? É só trinca-ferro ou não? Não. Ele tem o trinca-ferro, né? Tem o azulão, tem torneio de curió, tem torneio de bicudo, de coleira, né? Tico-tico. Tico-tico. Tizil. Então são várias categorias. Várias aqui categorias. Na nossa região, mas é as quatro espécies que o João falou ali. Canário, tá. Coleiro, trinca e azulão. Aqui na Arpag, as competições que vocês organizam. Porque o pessoal aqui não cria muito bicudo. Já em Passos tem mais criadores de bicudo. Ribeirão Preto é muito forte. É, o bicudo. Tem mais bicudo do que trinca-ferro. Aqui dá mais trinca-ferro. Ah, legal. Vamos fazer um intervalo em comercial, a gente vai continuar. Eu quero saber como é que funciona esses campeonatos. É o passarinho mais bonito? É o que canta melhor? Como é que funciona? A gente vai descobrir daqui a pouquinho com o pessoal da ARPAG, que está aqui no programa conversando comigo, o Nelson Aparecido Corrêa, que é o tesoureiro, e o João Pires Júnior, que é o diretor de patrimônio e comunicação da associação. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas. Claro, hoje vamos avançar um pouquinho mais porque o papo tá bom. Estou conversando aqui com o pessoal da ARPAG e daqui a pouquinho eu vou conversar com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, o CONSEP aqui de Guaranésia, o Sérgio Nadalete. Quem tá mandando um abraço aqui para você, Nelsinho, e também para o João é o Martins, grande Martins. Grande Martins. Um abraço para você, Martins. Valeu, Martins, um abração e obrigado pela sintonia. Agora vamos falar dos campeonatos. Como é que funciona esses campeonatos? A ARPAG ela tem um campeonato próprio, né? Sim, nós temos um calendário. Aí o calendário, ele é protocolado anualmente. A gente tem até o dia 30 de outubro do ano para protocolar a próxima etapa do ano seguinte. Então, e aí após protocolar o calendário, a gente tem as autorizações do IBAMA, que todos os torneios são autorizados pelo IBAMA, e aí a gente dá prosseguimento. Esse ano a gente estava até contando aqui quantas competições a gente já teve, quantas etapas? No total vai ser 20 etapas. 20 etapas no total, no ano total. E como é que funciona o campeonato, João? O campeonato ele tem início em agosto e a gente começa a fazer um torneio início, né? Porque as aves estão saindo da troca de penas, né? Porque até um período, né? De janeiro, começo de fevereiro, até junho. ela está trocando penas. Então a gente respeita esse período para ela. Ela vai trocar penas, ela vai cair as penas velhas, vem penas novas. Aí a gente vai fazer a vermificação, vai fazer a parte de vitaminas nela para ela estar apta para o próximo ano, para a próxima temporada. Aí começa em agosto, as aves já começam, não tão cantando tão bem, porque ainda tá se adaptando ali, ao período, né? Aí começa os torneios que termina em dezembro, começo de janeiro, e cada etapa numa cidade. Amanhã, dia primeiro é Guaxupé, né? Que vai ter lá no polo esportivo da Bela Vista. Semana que vem já é São Sebastião do Paraíso, depois Pratápolis. Então, cada final de semana, uma cidade é a sede do torneio. E por que Guaranésia ainda não teve? Guaranésia ainda não teve, porque falta algum associado daqui. Hoje a gente tem poucos associados em Guaranésia. E falta ele falar: não, eu quero fazer um torneio em Guaranésia. Vem todos os documentos do IBAMA, ele vai até a prefeitura, pega uma autorização de um local que tem que ser fechado, né? Porque o animal não pode ser exposto. Tem que ser um polo esportivo. Tem que ser um ambiente com um ambiente esportivo mesmo. Isso, próprio, né? Onde que não vai ter vento, chuva, nem pasto solto que possa vir atrapalhar. E ele queira, a gente traz uma etapa para cá, tem que falar com antecedência para a gente poder protocolar. Um ano antes, né? Se a gente quiser ter um campeonato em 2018, tem que ser definido agora. Tem que ser agora, justamente. Agora. Aliás, o calendário nosso já está pronto. Para 2018. Nós vamos fazer em Posto de Caldas, vamos fazer uma etapa em Nova Resende também. O calendário já está pronto. Nós não protocolamos, que a gente tem até o dia 30 de outubro para protocolar. Então pode ter alguma mudança. Se alguém tiver interesse, a gente pode até estudar. 20 etapas por ano, a média é essa. Mas a média é essa. Tá, mas e aí, o campeonato? Como é que é o campeonato? A disputa lá? Tem um júri? A gente faz o campeonato canto coletivo, né? Que a gente chama roda. Então tem as categorias, cada categoria fica numa roda. Trinca-ferro fica na roda Trinca-ferro, azulão, coleiro, canário. Faz uma roda ali com as gaiolas? Isso, faz uma roda com as gaiolas. Tem distância entre as gaiolas, é 20 centímetros. 20 centímetros não pode ser mais de uma da outra. Mais próximo do que isso. E então tem duas marcações. O torneio é iniciado às 8h30 da manhã. Às 10 horas da manhã faz a primeira marcação, que os juízes são o seguinte: ela é dividida em duas, a roda, os proprietários do passarinho do outro lado do sorteio marcam os passarinhos de cá, e os de cá, com sentimento, vai marcar os de lá. E então, em 10 minutos vai marcando, com a catraca, né, manual, olhou, cantou, você vai marcando. Aí, cantou, vai passar, depende a quantidade, passa 30 pássaros para finais, que vai ser marcado a 11h15, 11h20 da manhã. Então, os outros que não alcançaram o canto que necessário para classificação, já são desclassificados, já sai, e fica 30 pássaros que mais cantou. E depois, a 11h15, 11h20, começa a marcação final, que vai ser marcado 15 minutos para cada pássaro, e marca 15 e 15. 15 de um lado e 15 do outro. Então os 15 proprietários vão marcar os 15 de cá e os 15 depois vão marcar os de lá. E marca 15 minutos e os que mais cantarem que vai ganhar a roda. Só complementando a resposta do João aqui, aí o campeonato tem um ranking. Isso. Então a ave que classificou em primeiro lugar, ela marca 30 pontos. Aí em segundo, 29, e assim sucessivamente. Isso. E aí ela vai somando, se ela chegar no final do ano, no primeiro do ranking, ela é a campeã. Ela é a campeã da temporada. Mas essa duração, é a duração do tempo ou é a quantidade de cantos? Não, dentro daquele tempo, ela pode cantar 10 vezes, 15, não, 30. É indeterminado. Tem pássaro que vem aí que canta 200, canta em 15 minutos. Ah, tá. Entendeu? Que então é esse que o Nelson estava falando. Número de cantadas. Não precisa cantar bonito, não precisa nada. A gente não está vendo qualidade de canto. Está vendo a sequência de canto. Agora, a rapidez do canto. Agora também tem as provas de canto. Isso. Aí são notas musicais. Isso. Nós aqui na nossa região, nós não temos o hábito de fazer isso. Até que no começo nós começamos a fazer, mas são poucas espécies que a gente tem entre os nossos associados que criam de canto. A maior parte cria um passarinho que a gente chama de fibra mesmo. Entendi. São velocistas, eles não têm melodia, são velocistas. Amanhã, então, a gente tem uma etapa do campeonato no Polo Esportivo da Bela Vista. Começa que horas a competição? Começa às 8h30. 8h30 da manhã. Mas e aí, qualquer pessoa pode entrar? Pode entrar, aberto ao, né? É aberto ao público. Chegar lá, vai lá prestigiar. Quem não conhece. Eu sou contra os criadores de passarinho, posso ir lá conhecer? Pode. Com todo prazer. É um prazer até conversar com você. É isso, assim, a gente poder, pra ele poder ver. Poder esclarecer. Isso. Vai lá, vai ver. Sempre tem. Tem pessoas para lá para dar explicações, a gente está lá no que precisar. E vai lá passar um domingo com a gente na parte da manhã, comer um churrasquinho, tomar um guaraná e confraternizar, porque vem gente de todo lado, crianças, senhoras vêm acompanhadas com o esposo. Então é um ambiente familiar, um ambiente gostoso. E vai lá ver que as aves não estão sendo maltratadas, muito pelo contrário, são aves muito bem tratadas e elas têm toda alimentação, todo recurso possível. Antigamente a gente tinha muitos criadores de aves, né? Que tinham centenas de gaiolas em casa. Isso hoje diminuiu muito, deve ter, mas é muito pouco, né? O que vocês diriam para esses criadores? Então, hoje? Antigamente tinha pessoal que criava, como você diz, criava ilegalmente. Tinha 50 gaiolas em casa, né? Ilegalmente, né? Aquilo que se for uma autoridade no meio ambiente vai ter problemas, porque vai ter apreensão, vai ter multas, né? Se for um pássaro que está em extinção, a multa é pesada. Então, hoje, a pessoa que quer criar legalmente, ele tem que procurar os órgãos competentes para poder legalizar. Tem gente que pensa, eu tenho um passarinho em casa, eu quero registrar ele. Não tem como. O passarinho registrado é aquele que sai de um criador registrado. Tá. Então, ele já tem anilha no pé, um passarinho que é criado, no ninho já é colocado o anel no pé. Com sete dias. Isso. Após 7 dias você não consegue. Já não passa mais o anel. Tá. Então, ele tem que começar fazer certo. Pode procurar a gente da associação pra gente dar algum respaldo, a gente vai dar alguma orientação e criar certo. Por que não? Se gosta do passo, por que não criar certo, né? Então, vai ter uma taxa do Ibama para ele, para o criador pagar anualmente, e cria sem problema com o meio ambiente, criando certo. Agora, hoje tá acabando esse pessoal que cria ilegalmente, porque eles estão vendo que eles estão ficando sem espaço. É. Né? Eles vão criar, vai ter problema. Ó, o Lucas enviou aqui a pergunta. Gostaria de saber se o problema são das aves ou do ser humano que aplica agrotóxico nas lavouras. E mais 3 perguntas, já mandou 3 uma vez aqui. Ó. Vamos lá, quem está invadindo o habitat de quem? Para salvar as espécies, a única solução é manter esses animais em cativeiro? E por fim, qual o valor do comércio desses pastos? Então vamos repartir as perguntas do Lucas aqui. Vamos lá então, o primeiro aqui. Gostaria de saber se o problema são das aves ou do ser humano que aplica agrotóxico nas lavouras. Eu acho que o grande problema aí são do ser humano. Quem está acabando com o nosso meio ambiente somos nós. Né? E já os pássaros. A gente cria para mantê-los, nós estamos salvando a espécie. Quem está invadindo o habitat de quem? Nós estamos invadindo o habitat deles, né? E para você ver, uma espécie que eu vou falar aqui que o pessoal conhece muito, o curió e o bicudo, são aves que na natureza já estão extintas na nossa região, não tem mais, não vê mais. Quem quiser ver um passarinho desse vai ter que ver dos criadores que tem no cativeiro, na natureza não existe mais. Eu estava até conversando com um menino há pouco ali, o canar da terra praticamente estava extinto, hoje está voltando o canar da terra. Eu não sei se é porque o pessoal estão colocando casinhas para que eles criem. Na minha casa tem um casal lá solto, ele choca 3 vezes por ano em casa, são 6 filhotes. Então vai aumentando a espécie, mas aí vem o lado que a gente estava comentando, vem os defensivos agrícolas que mata e mata mesmo, o filhote morre, o adulto morre, queimada. Então já vamos emendar aqui outra pergunta do Lucas, para salvar as espécies, a única solução é manter esses animais em cativeiro? Eu penso que sim, porque no cativeiro ele tá seguro, né? De veneno, de agrotóxico, porque isso aí não é só na plantação, pega na água, né? Ele vai comer uma semente de alguma coisa que tem ali plantado, que tá com agrotóxico, ele vai na água depois e ela escorreu para a água. Então, quer dizer, ele não tem saída. Então, é onde que é o diferencial da gente, né? Que a gente tem uma ração, uma sementeira, tudo balanceado, água da melhor. A gente pega água mineral para dar para os passarinhos. Então, ele tá longe. Quer dizer, é onde aí o Nelson falou. Um passarinho no cativeiro, ele vai 15, 20, até 25 anos no cativeiro. Sendo que na natureza, já foi provado que o passarinho não dura mais que 5 anos. Para a gente ter a volta do curió aqui na nossa região, vai ser necessário então que existam mais criadores. Senão, também existe. Vai chegar uma hora que não vai ter mais. É. Por exemplo, a nossa associação, ela é filiada à Federação Mineira, a FEONG, tá? Sim. E a FEONG é filiada à COBRAP, a uma nacional. Já fizeram a reintrodução da espécie do bicudo na natureza. Eles estão trabalhando nisso daí. Mas tem que ser fazendas que preservam. Porque se você soltar um passarinho desse aqui na nossa região, aqui, soltar aqui dentro da cidade, que ele vai morrer. É. A morte. Ele não tem o alimento para ele. Porque hoje a gente vê, a gente vê muito na região, mais nas regiões aí que plantam cana e tudo mais. Tem hora que passa, joga um veneno, um agrotóxico de avião, né? Ele passa aquela jogando por cima. Agora você imagina quem está embaixo. É. Que no caso é as aves. Para finalizar aqui a última pergunta do Lucas, e por fim, qual o valor de comércio desses pássaros? Dá pra gente ter pelo menos uma base aí, um valor médio disso? O valor vai de quanto a quanto? Tem valores diferenciados, porque no caso, nos criadores comerciais, tem canário é um valor, trem-café é outro, pitacilga é outro, um papagaio, bicudo. Então tem valores diferenciados que eu creio eu que vai de 500 reais até 5 mil, dependente dependente da espécie, justamente, e da espécie. Por exemplo, espécie mais rara é mais caro. E hoje um canário, penso eu que não tenho canário, R$500, R$400, R$600, um canário registrado, criado certinho, todo documentado. Então é por aí. Esse é um papagaio, eu creio que é 3, 4, 5 mil reais. Então depende muito da espécie. O Lucas completou aqui com a frase aqui, então vamos salvar a espécie humana e vamos nos criar em cativeiro. Tá dizendo aqui o Lucas. O raciocínio dele é lógico. Tem lógica, né? É. Porque a gente... Ele foi meio irônico, mas ele tá sendo lógico. Com certeza. A gente hoje aqui, né? Do jeito que a gente tá vivendo com a política e tudo mais, eu acho que a gente tem que procurar... nos salvar mesmo. Aliás, nós, eu acho que nós vamos ter que ficar presos, né? E deixar os bandidos soltos, né? Isso. Eu acho que tá mais fácil. Eu acho que é por aí, né? Então, o raciocínio dele é lógico. Ó, Nelsinho, muito obrigado pela participação aqui no programa de hoje. João, muito obrigado também. A gente que agradece o espaço. É sempre bom a gente conhecer, né? Porque com certeza. Muita gente, como talvez o Lucas ali, não conhecia também o trabalho de vocês. Isso. É importante a gente ter esse... E falar pro Lucas, né? O Lucas, pra ele ir no torneio ou procurar a gente, pra ele conhecer de perto como é uma criação, pra, se ele tiver alguma dúvida, eu acho que vai ser esclarecido, né? Não, isso é legal, importante. É isso daí. E muito obrigado, Lucas, pelas perguntas aqui. Com certeza. Um abraço, Lucas. Valeu, gente. Obrigado. Antônio Cláudio, obrigado pela participação. Um bom final de semana. Precisando da ARPAG, a gente está à disposição, se precisar de voltar para prestar mais conhecimento. E para nós é um prazer vir aqui falar do que a gente gosta. Né? Não, é um prazer ouvir vocês também. É uma associação muito bem organizada, viu, o Lucas? Até se você quiser dar uma olhadinha lá, www.arpag.com.br. Muito bem, valeu. Joia, obrigado. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Valeu. Intervalinho comercial e seguimos já com o Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. ProgramaExpresso.